peço testemunho que nós temos a lei de Allah, e peço testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Todo crente tem que se esforçar ao máximo para estar longe dos pecados, das coisas que desagradam ao Criador, Allah, ao Projeto. Devemos sempre estarmos longe de qualquer tipo de pecado, seja ele pecado pequeno ou pecado grande. Não despreze um pecado pequeno, porque o pecado pequeno, se se acumular em vários pecados, ele passa a ser uma montanha. E porque os rios são formados de pingos de água, e porque as montanhas são formadas de pedras pequenas, então os pecados pequenos também temos que ficar distante deles, e não somente os pecados grandes. E saibam que os pecados são feridas abertas, se não curadas, podem levar o dono dela à morte. Cada pecado cometido, esse pecado passa a ser uma ferida, como se fosse uma ferida, talvez tão prejudicial, que leva à destruição da pessoa. Portanto, não despreze nenhum tipo de pecado. Basta você observar que Lúcifer, Iblis, foi expulso da misericórdia de Allah, trabalhando por um pecado, talvez alguém ache esse pecado pequeno. Não quis mostrar, seguindo a ordem de Allah, trabalhando quando pediu ou ordenou que Lúcifer se inclinasse ou forçasse para Adão. Recusou. E essa recusa dele foi motivo para ser expulso e livre da misericórdia de Allah. Nós sabemos que o nosso pai Adão morava no paraíso tranquilamente, tinha tudo o que ele necessitava, não precisaria ter descido para a terra, sofrido as consequências também de um pecado pequeno que ele cometeu. Algo que ele comeu no paraíso sem a ordem de Allah, ou ultrapassando as ordens de Allah, que havia proibido a Adão de comer um determinado alimento de uma determinada árvore, somente por ele ter recusado e comido, foi expulso do paraíso. Portanto, os pecados são uma coisa muito séria. Não despreze. Nunca pense, ah, mas é só isso. Nunca ache que isso é pequeno, ou nunca ache que isso é pouco. Porque certas coisas ou pecados são todos eles graves aos olhos de Allah. O mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos ensinou algo chamado al-wara. É uma palavra árabe que quer dizer devoção com temência. A pessoa alcança um grau de devoção tão grande, um grau de temência tão grande, isso se chama al-wara, que força essa pessoa a deixar tudo que possa afetar negativamente a vida derradeira dele. Uma devoção muito grande que leva o indivíduo a passar a viver sobre os duros, sobre as luzes da fé, e vendo tudo o que possa afetar a sua vida derradeira de uma maneira negativa, ele começa a ficar longe de todos os pecados, de todas as coisas proibidas. Essa devoção, se ela for aplicada no indivíduo, primeiro a tendência à devoção naquilo que Allah proibiu. Então, a pessoa devota, ela tem que estar longe de tudo que foi proibido por Allah. Que Allah proibiu de alimento, você tem que ficar longe. O que Allah proibiu de bebida, ficamos longe. O que Allah proibiu de vestimenta, não é o caso da gente citar a seda e outras coisas mais, o ouro para os homens. O que Allah proibiu de vestimenta, ficamos longe. O que Allah proibiu da gente ouvir, ficamos longe. O que Allah proibiu a gente de falar, ficamos longe. O que Allah proibiu a gente de olhar, ficamos longe. Aí nós, dessa forma, estamos tendo uma devoção que nos impede de cometer coisas que podem afetar de uma forma negativa a nossa vida derradeira e termos uma sensação de falta de Shalomá mais séria perante Allah da Jardim. Os exemplos de Wala, de devoção. Abu Bakr Sutif, antes do Islam, ele tinha um funcionário que dizia para os outros que ele era vidente. E ele ganhava dinheiro com isso. A profissão dele era isso. Ele adivinhava coisas, mentia para as pessoas que adivinhavam as coisas, ganhava dinheiro. Portanto, esse dinheiro era ilícito. E essa pessoa fazia comida para Abu Bakr Siddiq comer sempre. Abu Bakr Siddiq confiava em comida. Certa vez ele comeu e disse: garoto, para onde é essa comida? Com que dinheiro você comprou? O pai disse: antes do Islã, eu me colocava com as pessoas como adivinho, como vidente, e ganhava dinheiro. E comprei com aquele dinheiro essa comida. Abu Bakr havia comido e punido já. E esse dinheiro é proibido, é o dinheiro halal. Abu Bakr Siddiq fez o quê? Mas é tão pouco, não é? Aos nossos olhos parece. Mas ele pegou os dedos, colocou na garganta e começou a provocar um vômito para vomitar aquilo que ele havia comido de um dinheiro ilícito, alimento comprado por dinheiro ilícito. Uma outra pessoa que queria, de alguma forma, se livrar da riba. A riba é você mencionar o seu irmão de uma forma que desagrade ele na ausência dele, mesmo que seja verdade. Se for verdade, se for mentira, é riba. Mencionar o seu irmão em algo que desagrada ele na ausência dele é riba. Então ele não tinha, ele queria se proteger da riba. Então ele disse: eu fiz um pacto com Allah Azza wa Jalla. Cada vez que eu falasse de alguém, eu teria que jejuar um dia. E cada vez que ele falava de alguém, jejuava um dia. Até que me cansei de jejuar. Mudei a tática. Disse: cada vez que eu falar com alguém, eu vou doar um dirham, dinheiro. E ele disse: o meu amor pelo dinheiro me fez me abster de todo tipo de riba. Nunca mais falei riba de alguém. Então eles se observavam, se vigiavam, tinha tendência de emoção muito grande. A tendência, nós falamos primeiro das coisas proibidas. Então nós vamos falar das coisas duvidosas. Essa é uma parte um pouco mais alta. Das pessoas ficarem distantes, não só do proibido, que foi mencionado na primeira etapa, mas das coisas duvidosas. O Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disse que o halal está claro e o haram também está claro. Todo mundo sabe o halal e sabe o haram. Entre essas duas coisas, o halal e o haram, existem pontos que geram dúvidas que somente os sábios sabem decifrar. Mas algumas pessoas ficam longe até das coisas duvidosas, porque o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disse: temam as coisas duvidosas, assim vocês vão estar garantindo a sua religião e a sua fé. Se é duvidoso, fique longe. E ele continuou dizendo: porque fatalmente aquele que comete algo duvidoso vai acabar caindo no pecado uma hora. Porque nem toda dúvida pode ser halal. Tenha bem, se é dúvida, ou metade é halal, ou metade é halal na conta. Então, se a pessoa insistir nas dúvidas, uma hora vai cair no halal. Então a pessoa tem que temer também as coisas duvidosas. O Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diz: deixe aquilo que te gera dúvida para aquilo que não tem dúvida. Quer dizer, se algo, deixe. E Allah Subhanahu wa Ta'ala nos deu muita coisa substituindo as coisas duvidosas. Se uma determinada coisa te deixa dúvida, abra o leque que vai achar inúmeras coisas que não te deixam dúvida. Se um determinado alimento te deixa dúvida, coma vários milhões de outros alimentos. Se uma determinada bebida é zero, não é zero, é zero álcool, não é zero álcool, se ela te deixa dúvida, beba um milhão de outros tipos de sucos mais saborosos. Então a pessoa que deixa dúvida também é porque ela está querendo garantir a sua religião e a sua fé. E o mensageiro falava: passava pela rua quando encontrou uma tâmara caída. Uma tâmara no meio da rua, caída. Ele disse o quê? Se eu tivesse certeza que essa tâmara não fosse de uma caridade, talvez eu comeria. Porque o mensageiro não podia pegar nem caridade nem zakat. Era proibido a zakat. Eu queria caridade para o mensageiro e para os seus familiares. Então quando ele viu a tâmara no chão, ele disse: se eu não duvidasse que era uma câmara da caridade, talvez eu comeria essa câmara. Mas deixou pela dúvida. Mas não era nada astronômico, uma câmara. E outros filhos do Ali, uma vitória, talvez, ou Hassan, ou Hussein, um dos dois, certa vez colocou uma câmara na boca. Criança pequena. E de defesa, sem saber. E o mensageiro começou a dizer para ele: quer dizer, tire a tâmara da boca, porque essa tâmara é do dinheiro da caridade, faz parte do banco islâmico que pertence a todos os muçulmanos. Mas uma criança, mas é assim que se educa, assim é a religião. E temos uma outra parte de devoção e temência, que é a parte mais alta, que nós jamais podemos alcançar, nem somos obrigados a alcançar, mas servem de exemplo para ver o quanto a gente tem que se esforçar. Quando citamos essas histórias que nós vamos citar agora, esperamos que todos tenham um bom entendimento do que estamos falando. É algo acima das nossas condições, mas é algo que pode muito bem nos influenciar a fazer algo a mais. Algumas pessoas deixaram até o halal, temendo que esse halal poderia, de alguma forma, levá-los ao haram. A devoção deles é tão grande que deixaram algum tipo de halal com medo de cair no haram. Porque a pessoa, cada vez que aumenta a sua fé, aumenta junto com essa fé o quê? O amor por Allah, Azzawajal, a tendência por Allah, Azzawajal, o respeito por ele, a devoção por ele. Então essa pessoa começa a ter um outro nível de comportamento. Quanto mais fé, mais tendência e respeito por Allah, Azzawajal. Tem um grande pensador e estudioso da história do Islã, uma mineira, Abdullah ibn Mubarak. Ele tinha na casa, ele tem várias histórias, e esse nome, se vocês colocarem e verem algum livro dele, interessantíssimo ler algo a respeito desse grande muçulmano. Na casa dele havia pombos, ele criava pombos e comia. Os pombos, na época, eles comiam, até hoje, no país da pomba, dependendo da cultura de cada país. E dava para as visitas, servia para as visitas, banquetes de pombos. Até que certa vez não serviu mais. E uma pessoa perguntou para ele: você sempre nos servia pombo e não serve mais nos almoços e nos jantares? Ele disse: é que antigamente os pombos meus eram reclusos num lugar só, eram meus. Mas de um tempo para cá, começou a vir pombos de outras regiões e fazia justamente cavalamento com os seus pombos e procriava mais. E talvez esses pombos que estavam nascendo não pertenciam mais a mim somente, porque os outros pombos não eram meus. Então parei com tendência lá de comer e de servir. Porque os pombos vinham de fora, ficavam junto com os pombos dele, e dali nasciam os pombinhos. Ele achou que os pombos que estavam nascendo não seriam mais dele. Abu Hanifa, todos vocês conhecem esse nome, ficou sabendo certa vez que roubaram uma cabeça de gado, talvez uma cabra, um cabelo ou algo parecido. Uma cabra. Ele depois perguntou para um especialista: quanto tempo vive uma xé, uma cabra ou um cabelo? Quanto tempo de vida média ela tem? Ele disse: ela tem de 4 a 5 anos de média de vida. A Bohanifa então deixou de comer carne de cabra e cabelo durante 5 anos. Com medo daquela cabra que foi roubada ser o alimento dele. De alguma forma a carne vir, isso é uma tendência muito grande. Quer dizer, que uma cabra no Brasil é roubada, e nós muçulmanos aqui ficamos 5 anos sem comer carne, com medo dessa cabra roubada por cair na mesa de um de nós, é muita devoção e muita fé. Não conseguimos fazer isso? Ótimo, mas precisa de excelente exemplo, de belíssimo exemplo, para que a gente se esforce um pouco mais. O Islã não nos ordena isso, não nos obriga a isso. Mas essas pessoas que nós estamos citando tinham outra visão de valores, outra balança que media os valores deles. Eles mediam os valores e as condutas deles com balanças que servem para pesar ouro. Talvez nossas balanças não servem nem para pesar madeira ainda. Devemos temer Allah, trabalhando. O caso de uma mulher estava fazendo massa para depois, posteriormente, fazer pão. Ela estava fazendo a massa para os filhos. E veio a notícia da morte do marido dela. Ela voltou à massa e disse: essa massa não me pertence mais, existem outras pessoas que têm direito, que são os herdeiros. A partir da morte do marido dela, quem herdou o marido, herdou a massa. Então aquela massa teria que ser dividida e não pertencia somente a ela só, ou aos filhos dela, tem que fazer a partilha de acordo com a religião islâmica. Omar ibn Abdul Aziz, o grande muçulmano, ele foi governante do Islã. Certa vez uma pessoa foi perguntar para ele algo da religião. A pessoa entrou, Omar ibn Abdul Aziz ligou a lamparina de luz, funcionava com óleo. A pessoa perguntou e terminou a pergunta e começou a querer conversar outros assuntos. Ele foi lá e desligou a lamparina e pegou uma outra e ligou. Estranho. Mas você desligou uma, ligou outra. Ou quando você entrou, estava me perguntando algo do Islã, eu utilizei a lamparina com óleo do Banco Islâmico, que pertence a todos os muçulmanos. Quando o assunto se encerrou, e a conversa ia ser uma conversa normal, eu desliguei porque o óleo pertence a todos os muçulmanos, e peguei a minha lamparina particular, com meu óleo particular para mim, não, com isso, não prejudicar os muçulmanos. E certa vez ele mesmo, Omar ibn Abdul Aziz, entrou num lugar onde se reuniam os perfumes, vamos dizer assim, um banco de perfume, uma perfumaria dos muçulmanos da caridade, o perfume também era dado de caridade. Quando ele entrou nesse local, ele fechou o nariz para não sentir o cheiro do perfume, que não pertencia a ele, era de caridade. Disseram para ele, mas é perfume. Ele disse, e ele é útil para quê? Para ser cheirado. Eu não posso cheirar porque não me pertence. Não tem outra utilidade. A utilidade dele é ser cheirado. E eu não quero cheirar coisa que não é minha. Uma outra história também contada de uma parte que passeava com seu pai. Antigamente as construções de paredes eram feitas de barro e de mato antigo, tipo, fazer a massa de mato seco e barro, e iam fazendo na parede. Papai passou e tirou o matinho da parede. O pai dele repreendeu ele. Disse, pai, é um palitinho que eu estou tirando. Esse filho, se todos que passassem por aí tirarem um palito, o muro pode chegar a cair. Então, se nós não podemos fazer isso, devemos, pelo menos, termos devoção o suficiente, fé suficiente, respeito por Allah o suficiente, para ficar longe das proibições, primeiro. Das proibições, em segundo grau, naquilo que gera dúvida. E, por fim, aprender a belíssima história dessas pessoas para que a gente se incentive a ter cada vez mais fé e chamada.